Eu fui participar do segundo Festival da Canção em Cachoeira quando eu fiz Invernada. Invernada já caiu em domínio público tem mais de 18, 20 anos por isso. Então, tipo assim, a Invernada, ela retrata o quê? Um Marajó na realidade. Onde você passa de carro no verão, no mesmo lugar você passa de canoa, então campo vira mar. E que o Caboclo Marajó aprecia de melhor? A paisagem do inverno, aquela folhagem na flor d'água, ele empurrando de vara na canoa, apreciando aquela paisagem fantástica. As casas inundadas no bairro do Choque, que é um bairro mais pobre de Cachoeira, que fica inundada devido às pancadas de chuva pesada que cai noite de lua muito forte. No sentar da lua, no sair da lua. Então, e com a chegada do inverno, aquele canto das cigarras, dos sapos, né? Alegrando a chegada da chuva. E isso para mim é fantástico, cara. As redes dos pescadores que descem dos rios, sabe? Ficou um negócio assim.